juntos venceremos. A tempestade vem, o céu escureceu. Quantas vezes pensei que fosse o nosso fim? Palavras duras, lágrimas no chão. Mas no fundo a gente sabe, é só mais uma lição. A vida a dois não é um conto de ilusão. Tem dia de sol, mas também vem o trovão. Mas quando olho nos teus olhos eu sei, por mais que doa eu não vou soltar tua mão. Pode ventar, pode chover, pode o mundo inteiro querer nos derrubar, mas juntos a gente aprende a crescer. É na dor que a gente aprende a amar. A tempestade nunca vai acabar, mas juntos temos o poder de enfrentar. O amor é nosso abrigo, é nosso chão. Na luta e na dor seguimos de coração. Somos mais fortes, juntos venceremos. Quantas vezes caímos, mas voltamos a levantar. A gente aprende que amar é também saber lutar. Cada cicatriz virou história pra contar. E aqui estamos prontos pra recomeçar. Quando o medo vier, segura em mim. Quando falta força, eu te dou até o fim. Enquanto houver amor, enquanto houver nós dois, nenhuma tempestade vai ser maior que a nossa voz. A tempestade nunca vai acabar, mas juntos temos o poder de enfrentar. O amor é nosso abrigo, é nosso chão. Na luta e na dor seguimos de coração. Somos mais fortes, juntos venceremos. Pode ventar, pode chover, pode o mundo inteiro querer nos derrubar, mas juntos a gente aprende a crescer. É na dor que a gente aprende a amar. Pode ventar, pode chover, pode o mundo inteiro querer nos derrubar, mas juntos a gente aprende a crescer. É na dor que a gente aprende a amar. A tempestade nunca vai acabar, mas juntos temos o poder de enfrentar. O amor é nosso abrigo, é nosso chão. Na luta e na dor seguimos de coração. Somos mais fortes, juntos.